acordei sem o teu cheiro. Tem sido assim desde que você se foi. E as tuas juras de amor, sem você nada restou. Vejo nossas fotos pelo chão. Foi em vão. Vou lutar até o fim. Eu sei que sem você, amor, eu não conseguirei ficar. Tua falta fez a minha vida desandar. Imagine o mar sem ondas ou a noite sem luar. Assim é minha vida sem você pra me abraçar. Acordei sem o teu cheiro. Tem sido assim desde que você se foi. E as tuas juras de amor, sem você nada restou. Vejo nossas fotos pelo chão. Sei que nada foi em